Esse é o DJ do Anão PC. O cara da putaria. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quem? Lalauê, lalaiálaiê. Lalauê, lalaiálaiê. Fim de ano tá chegando. Vou namorar pra quem? Lalauê, lalaiálaiê. Doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino. Doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Doido pra encontrar um eventozinho clandestino. Ai, gordão do PC, mulher. Ganhou a buga se você sentar, tu ganhou a buga se você quicar. Ganhou a buga se você sentar, tu ganhou a buga se você quicar. Ganhou a buga se você chupar, o gordão e o rolar. Ganhou a buga se você quicar. Ganhou a buga se você sentar, tu ganhou a buga se você chupar. Gordão do PC e o rolar. Vai zoar de ouvir falar esse nome. Gordão do PC. O comedor de hambúrguer. O comedor de hambúrguer. O comedor de hambúrguer. O comedor, comedor, comedor, comedor, comedor, comedor. Esse é o DJ gordão do PC, o craque da putaria.